Podcast, Liga na Bola, Liga na Bola. Oferecimento, NetVirtua. O mundo é dos nets. NetVirtua 1 Mega por R$29,80 por mês no NetCombo. E ganhe bônus de R$100. Assine agora. Escavusca. E programa direto ao assunto. www.culturafmgv.com.br. De segunda a sexta, das 20 às 21 horas. Fala aí, galera! Tá começando aí o Podcast 26, mais uma edição aí do nosso fenomenal programa esportivo, debate em mesa redonda. E nossos estúdios aqui hoje, diretamente do Mídia da Bola, Projac. Estamos apenas com Fagner Moraes, porque nossos participantes aí decidiram fugir e apenas Wagner Moraes se apresentou para esse podcast especial de UEFA Champions League. E agora ele se apresentará. Eu estou acostumado a falar "fala aí, galera", né? Mas como tem o Fagner só, tem que falar "fala aí, Fagner". Bom, boa noite aos amigos que acompanham o podcast. Amigos de velocidade. Entre www.velocidade.com.br. Notícias quentinhas sobre Fórmula 1, Fórmula Indy, FIA GT1, que vai começar esse final de semana. Fórmula 1, GP da Malásia, 5 horas. 15 para as 4 tem o Grande Prêmio do Alabama, né? Hoje teve treino e enfim. R$4 aí esse tempo, você falou. Ah, rapaz, essa ideia. Bom, enfim, estamos aqui, né? Para falar da. Não, estamos aqui. Deixa eu terminar o raciocínio, por favor. Desculpa. Muito obrigado. Pra falar dessa rodada de quartas de final da Liga dos Campeões, foi sensacional em todos os aspectos. Não, eu discordo. Enfim, não vamos... Não quero falar muita coisa, não, porque... Não, aliás, eu não quero falar de um certo jogo aí, porque... Vocês já vão descobrir porque ele não quer falar. Vocês já irão descobrir. Mas enfim. Eu agradeço aí o Fagner pelo palavrão, porque ele acabou de falar. Para de rir, porra. Que isso? Eu não sei o que falou, porra. Que isso, rapaz? Pô, fica revelando que a gente conversa no off, rapaz. Que isso? Que louco. Que isso? Então, o Fagner, antes de começar aí, a gente começar a falar dos jogos, vamos deixar um espaço aí que... Pra vinheta da Champions correr aí pelos meados de nossos fones. Vamos? Sim. A vinheta da Champions já começou na abertura, né, desse podcast. Agora você acompanha mais esse hino sensacional. Manchou, né? Massa demais. Show massa, até, Fagner. Como vocês estão assistindo o nosso podcast, eu até fiquei de pé. Né? Pra poder acompanhar, porque esse hino é sensacional. E você acompanhou aqui a tradução, o GC embaixo da tela aí. E tá passando também o nosso e-mail aí para contato, mididabola@gmail.com. E nosso Twitter. Mas se for escrever pra mim, só as lindas, viu? É também, eu vejo se escreve certo, né, velho? Porque eu tô cansado de decifrar tudo que esse povo tem que esse povo escreve aí pra mim. Pelo amor de Deus, né? Enfim. Fagner Moraes, vamos pras perguntas ou primeiro vamos falar dos jogos? Vamos falar dos jogos e a gente emenda com algumas perguntas. Beleza, então. A UEFA Champions League. A primeira, os jogos de ida nas quartas de final aconteceram e um certo time aí acabou perdendo pro Real Madrid por 4-0. Esse certo time se chama Tottenham. Exatamente. E o Shakhtar, vamos passar nos resultados todos. O Shakhtar também perdeu para o Barcelona por 5-1 no Camp Nou. Ele praticamente não, né? Deu um longo passo para dar adeus à Champions, né? Mas já era esperado. O Chelsea perdeu de 1-0 para o Manchester United no Stamford Bridge. E a grande, acho que a grande zebra aí dessas quartas de final, o Schalke meteu 5-2 na Inter de Milão, fora de casa, no Giuseppe Meazza. Fagner Moraes, eu já tenho em mente assim, mais ou menos, mas o que você desse o seu destaque dessas quartas de final da Champions? Bom, acho que todos os jogos foram bons, né? Mas 75% já está definido, né? Exatamente. Praticamente. Acho que jogo nós teremos no Old Trafford, quando o Manchester United recebeu o Chelsea, porque o Chelsea precisa marcar dois gols, mas é possível, né? Não que os outros não sejam possíveis, mas são menos improváveis de acontecer do que. Que isso? Passou uma moto dentro da sua casa aí, que isso? Pois é, eu vou. Enfim, os outros resultados são mais improváveis de acontecer, as outras viradas, no caso. É. Pedro Luiz Cuenca, beleza? Já ia mandar ele comentar aí os jogos da Champions. Joia, hein? Real Madrid! É assim. É, ele diria, graças a Deus que ele não está presente, né? Porque senão ele ia ser zoado pra caramba. Sim. Mas culpa de dois senhores, indivíduos, Harry Redknapp e Gareth Bale, dois pipoqueiros. Que é isso, Não, rapaz? só O Bale. pipoqueiro demais. Bale Por quê? pipocou. Bale não jogou Ah. nada. Pô, primeira vez dos caras ali no Santiago Bernabéu pra enfrentar o Real Madrid. Aí o Kraut é expulso, a culpa é do Bale. Ah, o Kraut também é uma bosta. Mas o Bale tinha que ter segurado mais a bola, partido pra cima, ganhado ali uns escanteios, uns laterais Ah, ali. vai fazer o quê contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu? Pô, velho, tava na frente do Sérgio Ramos, velho. Não, Sérgio Ramos é cavalo, velho. Ninguém Ele é passa pelo Sérgio cavalo, é por isso que eu meio tinha que passar. Ninguém passa pelo Sérgio Ramos. Ah, não. É só eu. Num É, percinho de falou. bicicleta ali, por baixo das canetas do Sérgio Ramos, aí era caixa. É, na cadeia, né? Se for. Falar nisso, recebi uma denúncia. Música de denúncia? Não, não temos música de denúncia, mas eu posso fazer. Tá bem. Nossa, a buzina da moto aí foi direitinho com vrum. Joia, hein? Joia. Mas enfim, vamos falar da denúncia. Pão, denúncia. É, recebi alguns vídeos de um indivíduo que tentou copiar o meu peixinho de bicicleta. Só digo uma coisa. Não aceito. Tá entendendo? Tem que pagar os direitos autorais. Eu não aceito plágio. Tá entendendo, velho? Como é que é o negócio aí? Um cara aí que copiou meu peixinho de bicicleta. Entendeu? Fez um gol numa pelada aí que eu não sei o que é. Pô, carisma aí, o cara cobrando pênalti, perdi de bicicleta. Não, não é aquele, velho. Não é Não é esse, aquele. não? Não é aquele que chutou e deu cambalhota. Tira o Marquinhos cambalhota, não. É o outro. Depois eu vou postar o vídeo. Ah, boa! A gente pode voltar com aquela paradinha dos vídeos da semana, né? Que É, tinha seu no vacilão, você começo. acabou com É. isso? A gente pode voltar aí. Eu vou postar esse vídeo. Que o senhor Pedro Luiz Cuenca me mandou. E eu agradeço a ele aí pela denúncia. E esse cara aí vai pagar por tudo que ele fez. Beleza? Ui, Santa. É. Eu tô nervoso. Você vai rodar, baiano? Não, não vou rodar nada não. Ficando doido. Tá bom. Então vamos começar, né? Quer dizer, a gente já Sim. começou, só que a gente desviou um pouco aí. O Real Madrid enfiou uma sacolada no Tottenham. 4-0. Harry Redknapp, né, armou o time muito ruim, muito mal. Eu discordo. Também acho que não dá para fazer uma avaliação se ele É. armou o time bem ou mal, porque o time durou com 11, durou 15 minutos. É. E a Então. burrice do Kraut. Eu acho que o jogador profissional não. O cara não pode entrar do jeito que É. ele entrou duas vezes seguidas, sabe? Tudo bem, se entrar na primeira vez, até que não é recomendável, mas pô, tá, beleza, tomou o cartão. mas entrar na segunda vez do mesmo jeito, não querer ser expulso. Pô, sabendo da importância do jogo, cara, um dos jogos mais importantes da vida do Tottenham, o cara me entra duas vezes do mesmo jeito, cara. É, não tem como, bicho. É, não Agora tem eu como. achei muito fraco ali a partida do Bale, partida do Van der Vaart também achei fraco. Agora eu acho que o Harry vacilou demais, cara, em não ter começado com o Lennon. Pô, o Lennon ali é um dos. Tá certo, eu acho que ele não estava 100%, né? Ele era até dúvida pro jogo. Mas mesmo assim, pô, pelo menos ter colocado ali nos 20 minutos do segundo tempo, que o Tottenham já tava. Já tinha ido pro buraco, né? Eu ter colocado ali pra tentar fazer um golzinho. Eu acho que ele tentou. Acho que a estratégia dele era tentar segurar o Real Madrid o máximo de tempo que ele conseguisse, vai até os 20 do segundo tempo. Daí, se ele visse que o jogo estava 0x0, o Real Madrid ia começar a vir para cima, ele tirava alguém do meio-campo, colocava o Lennon para tentar puxar o contra-ataque. No caso, para cruzar a bola para o Kraut. É, mas aí ele tava segurando o jogo com o Tottenham perdendo de 3-0. Aí fudeu, né? É, porque aí ele tinha que ter. Porque aí ou você toma mais gols, como ele tomou o quarto ainda, É. ou você parte pra cima e ou você segurava o 3x0, que não aconteceu, ou ele partia pra cima e corria o risco de tomar mais gols, aí sim o resultado ficar irreversível. Mas eu acho que do jeito que tá irreversível. É, como eu já comentei, eu acho que. Eu já comentei assim Em com a off. gente. Exatamente. Eu acho que. Não tá perdido ainda, né? Eu acho que o Tottenham. Não sei se tem condições de pelo menos classificar direto, mas pode acontecer o milagre dele levar pros pênaltis, pelo menos. Mas Né? não pode tomar gol. Se Né? tomar um gol, já era. Tomar um gol, acabou. Tomar um Aí o gol tem que jogo vai fazer estar. seis, né? O jogo vai estar todo propenso pro Real Madrid, porque vai ter Cristiano Ronaldo, Di Maria, Marcelo para puxar o contra-ataque. Aliás, né? Golaço do Di Maria. Vem Golaço do Di jogando muito Maria. bem. E outro que você falou de jogadores que não foram bem, eu achei o Gomes falhou em dois Também gols, né? Eu achei que achei. ele falhou primeiro, e no quarto nem se fala, né? Mas acho que É. no primeiro gol ele falhou. Tudo bem, no quarto gol, pessoal, a bola foi em cima dele, foi muito forte. Pô, põe pro escanteio, pô. É, Palma, tenta espalmar, afastar, velho. não tem É o que eu falo do Gomes, cara. O Gomes é um goleiro muito inconstante, entendeu? Assim, ele decide. De cinco jogos decisivos, ele decide dois. Mas, assim, os outros três, ele entrega, cara. Ele entrega na mão do adversário aí. Sei lá, cara. Eu não gosto do Gomes. Pra falar a verdade, eu não gosto do Gomes. Eu procuraria um goleiro melhor pro Tottenham, porque. Sei lá, cara. Acho que constância é uma coisa fundamental para um goleiro. Eu acho ele um bom goleiro, ele é meio irregular, mas ele nessa temporada eu acho que ele tá tendo mais atuações, ele vem falhando menos. É, também acho. Eu concordo que ele Vem vem falhando falhando menos. bem menos. E vem Mas ele salvando mais o Tottenham. também, ele só precisa encontrar um termo assim, sabe? Fazer, sei lá, o Gomes precisa fazer umas. Ele já fez, até fez já uma sequência boa de uns 10 jogos, assim, sem falhar. Mas o problema é que ele às vezes faz uma sequência boa de 10 jogos sem falhar. Mas aí quando ele falha também. A moto passou de volta aí. Exatamente. Quando o Gomes falha também, ele também se põe para arrebentar também, né? Né, é o que eu falei, né? Ele entrega o jogo na mão do adversário. Exatamente. A maior pai prova de que ele é um goleiro inconstante foi no jogo contra o Chelsea. No, mais ou menos uns 2 meses. Que ele falhou. O Tottenham tava ganhando por 1-0. Ele falhou no gol de empate do Chelsea. Aí nos acréscimos do segundo tempo ele fez um pênalti ridículo no Ramires, foi lá e pegou o pênalti do Drogba. Pois é, então, o jogo claramente que o Gomes é assim, altos e baixos. Né? Então, Mas é isso. vamos dar nosso palpite, né, Fábio, pra esse jogo de Bom, volta. Vai lá, pode falar. jogo de volta, eu acho que vai ser 2x1 pro Tottenham. Nossa, cara, foi o meu palpite que eu ia falar. Juro pra você. Acho que vai ser 2-1 pro Tottenham. Porque o Tottenham vai querer vencer pra dar uma satisfação pro torcedor, É, eu também acho que o Tottenham não vai perder esse jogo, não. né? Mas eu acho também que o Real Madrid vai fazer um golzinho, pelo menos lá dentro, É. no White Hart Lane. Eu também acho. Mas enfim, caso a eliminação do Tottenham se concrete mesmo, o time foi longe, né, cara? tava aí, eu acho que 38 anos sem participar da Champions, né, se não me engano. Sim. Pois é. E tem tudo para voltar, né? Tem tudo para voltar a Champions aí na temporada seguinte. Não, tá em quinto, pô, no campeonato inglês. Não, eu sei, mas tem confrontos diretos ainda com Manchester City, Chelsea. E tem chances, né? Não tem tudo, tem chances para voltar, de voltar. É, mas na fase que o Tottenham tá É. atualmente, É, empatando com West Ham, Wigan, e fica complicado, acho que vai se contentar com Liga Europa mesmo próximo ano. né? É. Mas enfim. 2-1, concordo. Real Madrid nas semis. Então vamos. Aliás, só uma coisa antes de você. Que campeonato está fazendo o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid? Exatamente, jogando muito, muita bola mesmo. E ontem ele não tava 100%, né? Não. Oh, ontem não, na... Na no terça. terço. Não, ele não estava 100% e mesmo assim correu arrebentando. Diferente do Cristiano Ronaldo, que também não estava 100% e se poupou em alguns momentos, Se poupou claramente, né? evitou de dar alguns piques tal. O Marcelo jogou assim como se tivesse 100%, normal, jogou tranquilo. E foi bem de novo. É. O Cristiano Ronaldo se poupou claramente. Acho que o Cristiano Ronaldo viu, né, que quando tava ali o jogo tava na casa dos 2-0, aí ele já, pá, já maneirou um pouco. Tava Acho que an simplesmente. an antes mesmo, já ele já não tava. Você não tava vendo que o Cristiano É. Ronaldo é daquelas arrancadas assim de 30, 20, 30 metros, cortar zagueiro. Não. Ele esperava um momento certo para cortar e tentar fazer alguma coisa. Ele É. não tava encarando, indo muito na linha de fundo, como ele sempre faz. É, exatamente. Mas enfim, fechou Tottenham e Real Madrid? Sim. Sim, né? Então vamos pra. Inter Schalke? É, vamos pra Inter Schalke, né? O outro jogo que Interessante. aconteceu na terça. Inter de Milão 2, Schalke 045. Ou como diria o Globosport.com, Schalke 05. Que isso, a Gaza. moto tá voltando aí pro outro. Que isso, Fag. Desculpe os telespectadores, né? Os nossos ouvintes. Mas puta que pariu, é bando de moto do caralho que tá falando aqui. Bando de vagabundo que não tem o que fazer. Enfim, quero o seu parecer sobre essa partida, Fagner. O Leonardo não é um bom técnico. Que isso? Polêmico, polêmico. Isso aí foi uma polêmica. Nossa primeira polêmica do dia. Do dia não, do programa. Correto? Sim, Polêmico. Leonardo não é o bom. Eu também não acho ele bom Porque técnico. ele até fez um trabalho bom no Milan, né, na temporada passada, mas ele pegou a Inter, né, a Inter detonada com o Benítez, né, que o Benítez, todo mundo falando que o Benítez tinha não tinha mantido o estilo de jogo do Mourinho, tal, que, né, a Inter tava jogando mal, enfim. Aí o Leonardo assumiu a Inter e conseguiu bons resultados, né? Tanto é que saiu de oitavo, sétimo, oitavo, para brigar pelo título do campeonato italiano. Mas o Leonardo não sabe montar sistemas defensivos bons. Tá claro isso, porque você tomar 8 gols em 2 jogos, né? Você perder um clássico de 3-0 e perder pro Schalke 04 em casa Gol do por mito 5-2. Raul. E Raul marcou mais uma vez na Liga dos Campeões, sabe? Preocupa. Não, e pior que tomou dois gols de um Edu, né, cara? Que. Acho que não é nem a questão de você tomar 2 gols do Edu, acho que a questão é você tomar os 5 gols do É, Schalke. também. É. É porque tomar 5 gols vai do, entre aspas, o pior time das quartas de final jogando na Itália, tá difícil. Assim. Acho que depois do jogo do Chelsea e United, acho que esse jogo também, eu acho que é possível a Inter reverter, como já reverteu contra o Bayern jogando na Ah, Alemanha. cara, eu acho difícil. Mas, assim, o Sneijder vai ter que jogar mais do que vem jogando. O Eto'o também, que o Eto'o não jogou bem contra o Schalke, né? O pessoal ali da Inter vai ter que jogar mais do que a Inter vai ter que jogar mais do que vem jogando. O Maicon também tá muito mal. Nessa temporada, não, vai muito mal, acho que exagero, mas Não tá apresentando mesmo futebol. Não, ele tá mal sim, ele tá mal sim, Fábio. Polêmico, hein? Não, ele tá muito mal sim. Eu concordo com você. O que mais? Ah, pelo menos pro jogo de volta o Lúcio vai jogar, né? Porque fez falta. É, o Hanoker meteu um gol contra, né? E o Kivu foi expulso de novo. É, não, o Kivu, né? Sem comentários. Eu queria saber quem foi que falou pro Kivu que ele é jogador de futebol, né? Eu queria saber o que deu no Kivu, porque o Kivu foi expulso contra o Milan e expulso contra o Schalke. Exatamente, isso que eu falei no podcast passado, mas eu deixei pra falar hoje. Você roubou meu comentário. Tá roubado. Ou como diria você, o comentário não é seu, né? O comentário tá solto por aí, amigo. É, amigo, o comentário não é teu, pô. Mas enfim, a Inter precisa melhorar bastante. Se quiser, aliás, a Inter precisa melhorar bastante se quiser ser vice do campeonato italiano. Porque eu acho que tá pro Napoli. Também acho. Como a gente até comentou no outro podcast, acho que é bom a Inter se manter ali terceiro, tentar buscar o segundo para voltar à Liga dos Campeões na próxima temporada, porque a Udinese está encostando, a Inter não está jogando bem. Di Natale está jogando muito. Tá, o Alexis Sanchez está jogando muito pelo Udinese. Não acho provável que a Udinese consiga ser terceira, mas do jeito que a Inter vem jogando, olha, acho que pode ser, viu? Né? Então, nosso palpite, Fagner. Vamos palpitar. Antes do palpite também, né? Não vamos ficar a Inter, então, parabéns ao Schalke. Não, Schalke com certeza. O Schalke fez um jogo brilhante, né? Ninguém esperava que o Schalke ganhasse de 5 a... Ninguém esperava que o Schalke conseguisse pelo menos um empate na Itália e conseguiu golear a Inter, né? Jogando bem, Raul jogando bem, Edu jogando bem, sabe? Todo mundo ali jogando bem, um time bem arrumado, bem estruturado. Ó, parabéns pro Schalke, tem tudo para ser semifinalista e não sei se não vai conseguir beliscar uma vaga na final, hein? Todos parabeniza o Schalke 04. Exatamente. Agora, eu só tenho um detalhe, se o Chelsea passar do Manchester, vai dar Schalke e Barça na final. Será? Dá. Se o Chelsea passar do Manchester, dá Schalke e Barça na final. Ô, louco. Você vê que eu mandei duas polêmicas numa frase só, né? Que o Chelsea é pior que o Manchester e que o Barça vai passar do Real. Beleza. Eu sou um cara espetacular. Você é muito polêmico. Você é o Datena do nosso podcast. Me dá imagens, me dá imagens aí. Me dá imagens, Abilton, põe na tela. Oi, Abilton, me dá imagens. Imagens, eu quero imagens. Todos, põe na tela. Todos querem imagens. Todos querem imagens. Ô, Carlinho, corta, deixa eu pequeno e deixa o Abilton grande, que eu preciso de imagens. Então vamos lá, o senhor da Atena. Vai falar os palpites para Inter de Milão e Schalke 04. Ou Schalke 04 e Inter de Milão no jogo da volta. Fagner Moraes. E aí, qual é o seu palpite? 4x1 Inter de Milão. Que isso? Aí com 4x1 a Inter se classifica. Não, com 4x1 ainda dá Schalke. Por quê? Ah, é verdade. 4x1 fez menos gols, né? É. Então, eu acho que vai dar 4x1. Aí pro Schalke passar. Eu acho que vai dar 1x0 pra Inter de Milão. Aí, acho que vai ser um jogo muito lixo. A Inter vai precisar ir pra cima, né? Tal, mas aí que vai. Aí, porque. Aí. Nossa, gaguejou. Enfim, aí eu volto o que eu já tinha dito antes. A Inter precisa jogar, né? Michael precisa voltar a entrar no jogo, Snyder, Eto'o, Pazini, esse pessoal precisa começar a jogar. Se esse pessoal jogar, talvez possa dar liga pro jogo na Alemanha. A liga passa na terça-feira aí na Band, quem quiser assistir, às 10h15 da noite. Obrigado. Vai cobrar do Rafinha Bastos também R$10? Também. Não, mas esse é mais barato porque eu só falei por pouco tempo. Eu vi, parece que o Rafinha Bastos tá indo pro SBT, né? Tudo chora. A vaca, você acreditou? É mentira? A vaca, você acreditou? Eu acreditei, velho. Puta que você é burro, hein? Obrigado, hein? Ué? É mentira? Eu não sabia, não. Que isso, cara, rindo na minha cara aqui na alta, bicho. Que isso, velho? Enfim, vamos. Gente, intervalo, eu preciso tomar uma. Intervalo aí, vamos só no intervalo. E em 15 segundos estamos de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Não chegamos a 15 segundos por falta de patrocinadores. E estamos de volta, o Fagner já melhorou. E agora vamos Sim. para... Vamos para onde agora? Chelsea 0 e Inter... Não, volta aí, vamos voltar. Chelsea 0, Manchester United 1. Fagner Moraes, seu time venceu o Chelsea. Sim. E aí? Eu acho que eu vou... acho que eu vou dar uma bola e uma trave de presente pro Fernando Torres pra ver se ele consegue marcar um gol. É, tá precisando. Na camisa do Chelsea, porque tá difícil, viu? Tá difícil. Muito mal, Fernando Torres. O cara estreou em janeiro, nós estamos em abril, o cara não marcou gol ainda. Aliás, ele estreou em fevereiro. Estreou em fevereiro. E ele não vem fazendo boas atuações, né, Fábio? Ele tá jogando muito mal, ele prende muito o ataque do Chelsea. Daí ele parece que ele vai jogar com o Drogba. E, sabe, não dá liga os dois jogando. Os dois parece que não, sabe. Você vê assim, você pô, nossa, Drogba e Torres, que dupla de ataque. Mas em campo não tá rolando. Eu acho melhor o Anelka, cara. O Anelka faz mais gols. Mas nem o Anelka tá jogando bem. Nenhum dos três do ataque tá bem, se você for olhar. Ah, então joga com estoque, o eslovaco aí lá do banco. Ah, legal, hein? Obrigado. E o estoque ainda, você que participa, que você também que é do Alheiros aí, o estoque ainda tá no Chelsea? Cara, eu não sei. Nossa, tá sabendo legal, hein? Ah, velho, você quer que eu fale de tudo? Eu não tenho as coisas pra me importar. Não, eu tenho, ó, eu tenho o BBB pra me importar. Nossa. Eu tenho a fazenda pra me importar. Não, sem contar que o estoque tem 20 anos, acho que tem 20 anos, e é eslovaco, né? Então, eu tenho o Esquadrão da Moda pra me importar, oh. Eu tenho a nova novela do SBT pra me importar, eu tenho várias coisas mais. Nossa, pra me importar. SBT tem novela? Tem, velho. Como é que é? Amor e Revolução. Não fala em SBT, não deixa sobrar não, faz a voz do Silvio Santos aí, pô. Não quero. Nossa, esse cara é muito trouxa, velho, para. A produção de Amor e Revolução é muito cagada, velho, parece peça... parece peça de escola, sabe? O sangue é ketchup. O cenário é sempre o mesmo, uhum, sabe? Assim, tô ligado. Um fundo pintado com tinta a dedo, sabe? Muito ridículo, mas enfim. Voltando. Vamos voltar. Liga dos Campeões, Terra chamando. Voltando ao assunto, enfim. Então, essa Chelsea e Manchester, eu acho que é o único jogo que você vê assim, você... É o... Dá. Dá pro Chelsea reverter o placar. Mesmo jogando no Old Trafford. Mesmo precisando fazer dois gols de diferença, é o que dá para reverter, você olhando o placar. Mas o United está fazendo partidas muito seguras, seja fora, seja em casa, o time está bem. Então, eu acho que está difícil para o Chelsea, porque é a velha história, né? O United jogando em casa, tal, se conseguir marcar um gol no primeiro tempo, praticamente mata a classificação. Eu acho que acabou para o Chelsea. Ah, não sei, cara. Quando saiu o sorteio, eu tava com um palpite tão grande que é da Chelsea que eu até me surpreendi com a vitória do United fora de casa. Ah, não, cara. Eu já sabia que o Manchester ia vencer o Chelsea. O Chelsea é um freguesaço do Manchester. É, mas ganhou, né, no outro jogo. Tudo bem que foi com um pênalti meio duvidoso, mas ganhou, né? É, ganhou, mas... Mas ali o Manchester tava ali no meio turbulência e o Chelsea tava no crescente. Então, agora o Chelsea caiu, assim, também muito por não ter um ataque muito produtivo, né? O Torres não marca, Daí do Ibarra reserva. Daí, assim, o Carlo Ancelotti não encontrou o parceiro ideal pro Torres. É. Aí ele fica tirando um e outro, um e outro, um e outro, e ninguém resolve, o ataque não se entrosa. Daí vai ficando mais difícil pro Chelsea marcar gols. Exatamente. Enfim, vamos para os palpites? Sim. Sim. Sim? Sim. Alô? Alá. Para Jogo mim de dá. Para volta. mim dá. Manchester 3-1. Eu acho que dá empate 0-0. Pois é. É, dois placares distintos. Sim, porque um é empate e o outro é vitória. Sim, e um vai fazer mais gols que o outro ou não? Sim, porque uma partida tem 4 gols e a outra não vai ter nenhum. Sim. Sim. Sim. Sim. Alá. Olha. Enfim, vamos para agora para. Não falta nada, não, né? Falta Barcelona e Ah, Shakhtar, né, é, a gente amigo? ainda não falou de Barcelona e Shakhtar. Barcelona enfiou um 5-1 no Shakhtar Donetsk. O gol do Shakhtar Donetsk pode ter. Poderia ter, né? Algum significado aí se o jogo ficasse 4-1. Mas Então, o. se o jogo ficasse 3-1, acho que teria algum significado. É. Eu acho que já Mas dá também. basta, né? Ah, eu também acho que tá muito pro Barça. E também, né? Luiz Adriano e o William também perderam 2 gols, né? Nossa. Perdeu um gol cada um. Que tudo bem que já tava 1-0 pro Barcelona. Mas se pelo menos eles convertem uma chance, né? 1-1 e tal. Poderia ter ido pro segundo tempo com outra cara, outro É jogo. verdade. Mas eu tenho. Ó, esse time do Barcelona, o pessoal falando que é o melhor da década. Que é o melhor não sei da Não, não onde. é isso tudo, não. Mas. Não, é. É, talvez seja, não sei. Vamos ter que esperar para saber algumas coisas desse time do Barcelona. Mas eu tenho uma crítica para esse time do Barcelona também. É muito cheio de mimimi na hora de finalizar. Às vezes tem um cara na cara do gol, ele finge que vai chutar e toca pro lado. É. Aí aparece o outro, toca. E fica aquele toca, toca, toca. E, sabe, eu olho pra TV, dá uma agonia, dá vontade de pegar o controle do PlayStation e ficar apertando quadrado assim para ver se alguém chuta. E ninguém chuta nesse time do Barcelona. Eu acho que. Villa é bom. Villa é indiscutível um dos melhores atacantes do mundo. Messi, então, nem se fala. Mas eu acho que falta alguém ali com gana de gol, sabe? Alguém que tenha, assim, vontade de fazer gol. E aí parece que não tem esse time do Barcelona. Ganha, goleia muito em muitos jogos, dá espetáculo, mas poderia fazer mais se fosse um pouquinho mais fominha. Ô Fagner, você acompanhou aí durante esses meses aí que passaram? Sei que é torcedor do Santos e mora aí em São Paulo. O suposto interesse do Barça em Neymar. O Neymar teria vaga nesse time do Barcelona? Quem sairia para Neymar e Barcelona, eu ele entrar? acho que nunca. Nunca? Você acha que o Neymar nunca iria pro Barcelona? Não queria, e se ele fosse, ele seria reserva. Sério? Não, mandou uma polêmica, hein? Sério. Sério, eu acho que ele seria reserva no Barcelona. Nossa, polêmica, hein, cara? Reserva. Polêmica. E assim como ele iria pro Real Madrid, seria reserva no Real Madrid também. E no Chelsea? Aí no Chelsea eu acho mais fácil ele lutar por um lugar no time, porque se você for pensar que tem. Vai, fora o Anelka, Drogba e Torres são mais centroavantes, assim, mais atacantes, então acho que o ataque combinaria mais. Mas, por exemplo, no Real Madrid, você ia tirar quem? É, você ia tirar o Cristiano Ronaldo? Não. Você ia tirar o Ozil? Não. Você ia tirar o Di Maria, que é, marca no meio-campo? Marca, volta, marca o lateral, ataca, chuta bem, toca, passa bem e é uma das peças fundamentais do time. Ah, mas mesmo assim, cara, eu acho que o Neymar tem vaga de qualquer time do mundo, cara. Não tem, cara. E no Barcelona a mesma coisa, porque o Messi e o Vidia não saem do time, né? Que nem na formação que foi contra o Xavi. Foi Mascherano, Xavi, Iniesta, Keita, Messi e Villa. Quem sai desse time? Você ia tirar o Mascherano, que é o cão de guarda? Que Não. isso? o Keita que dá ritmo, o Keita que ajuda na marcação, não. Xavi e Iniesta também não vão sair do time. Mas querendo cão então, de guarda, que isso? É, cão de guarda no sentido dele ficar na frente da zaga. Não, você mesmo, será? Mas querendo, joga assim? É bom joga. Assim, né? Não, ele, não que ele seja... É, ele disse, uma, ele disse que umas 2 semanas, eu concordo com ele. Ele, o Mascherano não é puro talento. Ele é raça. Né? Ele vai chegar pra arrebentar. Acho que todo time precisa de um cara desse em campo. Sim, um cara não muito técnico, mas que, sabe, marque igual capeta. Sim, estilo Jonilson, assim. É, estilo Paulo Almeida de 2002 no Santos. É o único que... Ele e o André Luiz. Eram os dois piores do time. Mas sim, precisa ter... Todos os times, eu acho que precisam de um cara assim. É, tem, muita... um, tem um disponível aí no mercado, Zé Luiz. Disponível também. Aí. Enfim. Pensou então, Zé Luiz no que... Barcelona, cara? Joia, hein? Então, eu acho que seria difícil pro Neymar uma vaga no Real Madrid ou no Barcelona. É. Mas pro Zé Luiz fica de boa. É, pro Zé Luiz tem... Não, não, o Zé Luiz era a reserva do Mascherano. Ah, desculpa. Mas o Mascherano que um dia vai parar de jogar futebol. Por causa do Zé Luiz. Mas você acha que o Neymar tem vaga? Você acha que o Neymar entra em lugar de quem? Eu acho, cara. Eu acho que o Neymar tem vaga nesse de qualquer time. Acho que no Barcelona ali ele botaria o Vidia no banco. Ah, e o time ia jogar assim, pelo menos um atacante mais... Mais central. Mas, é, um atacante... Um atacante atacante. Uhum. O time ia jogar assim, um atacante mais finalizador. Acho que sim, cara. Acho que puxaria um meio de campo ali pra entrar mais, entendeu? Pelo meio. Entendi. E no Real Madrid? No Real Madrid, sei, mais provável de tirar o Ozil, né? Tirar o... Nossa, e quem ia dar ritmo naquele meio campo? Quem armar? Ah, mas tirar de Maria e Cristiano Ronaldo não dá, né, velho? Eu continuo com a minha opinião. Mas também o Neymar não... pode jogar lá na frente, né? Isolado ali, recebendo, fazendo pivô, não? Ah, não, não, não. Franzininho, assim. Não, Franzininho não, que faz tempo que ele passou essa fase. Mas aí ele não dá pra jogar de centroavante, não. A gente precisa de um cara mais forte ali. Tipo Benzema, Higuaín. Pessoal mais forte. Pelo menos no estilo de jogo do Real Madrid. No Barcelona, não. No Barcelona o pessoal sai tocando. O pessoal abre muito espaço. Eu acho que ele até se encaixaria melhor no jogo, no estilo de jogo do Barcelona. Mas eu acho que ele não tem vaga nesse time do Barcelona. Sim. Esse é o problema. Uhum. Será que tudo são opiniões aqui diferentes? A gente não rola na porrada. A gente não quebra tudo. A gente só discute aí na boa. Obrigado. E pedimos também paz às torcidas, né? Paz às torcidas organizadas, torcidas não organizadas, torcidas lixos, enfim. Paz no futebol. Vamos bater palma, Fagner. Pronto, acabou as palmas. Parabéns, viu, pelo seu discurso. Obrigado, obrigado. Você tá emocionado, né? Tô emocionado, estou derramando lágrimas. É, eu sei. Então, chegou a hora da interação aqui com os nossos internautas. O palpite pro jogo de volta. Ah, é, ainda tem o palpite. Obrigado aí, Fagner, por lembrar. Vacilão. Eu acho que vai dar uns 2-0 aí pro Barcelona. Eu acho que vai ser 4-0 pro Barcelona. Que isso? Pensei que você falava que ia dar 4-0 pro Shakhtar. Não, 4-0 pro Barcelona. Polêmica, hein? Enfim. Vamos sair aí da UCL por essa semana, né? Semana que vem estaremos aí fazendo mais um programa especial. E agora vamos para as perguntas dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, dos nossos leitores. Tá passando aqui os nomes de todos aqui no nosso GC. Aí você pega lá no Twitter e tal. Vamos para a primeira pergunta. Pergunta do Fael Teixeira 13. Ele fala o seguinte. No Internacional, o Falcão, que está cotado aí para substituir o Celso Roth, que hoje foi demitido. Como técnico, seria uma boa opção? Ele manda um abraço para todos nós e um abraço para ele também. E obrigado aí pela pergunta, Fael. Fagner Morales, você acha que Celso Roth seria uma boa... Celso Roth não. Falcão seria uma boa opção para substituir Celso Roth? Não. Que isso? Não, Falcão. Aliás, se o Falcão for contratado, vai ser uma péssima opção pro Internacional. Que isso, rapaz? Que polêmica é essa? Pô, foi polêmico, foi polêmico. E então, obrigado aí, o Fael Teixeira 13, pela pergunta. E vamos à seguinte. Só pra completar, eu acho que o Dunga seria a melhor opção do que o Palmeiras. É verdade, cara. Tem o Dunga também, é verdade. Dunga. Dunga burro. É, pergunta do arroba Igor underline AT. Acham que o Marquinhos cambalhota é mais um reforço do circo do Atlético Mineiro que contratou... Ah, eu não vou ler esse resto dessa pergunta, cara. Ah, vamos lá. Que contratou vários jogadores até hoje que não renderam. O que você acha do senhor Marquinhos Cambalhota, Fagner Moraes? Sinceramente, não lembro dele. Também não. É, sinceramente, não lembro. Mas é assim, né? Lá vai o Atlético de novo. Montar o time no meio da temporada. Exato, remontar um time no meio da temporada. Pô, espera um pouco, espera o Campeonato Brasileiro começar. Sei lá, assim. Pô, já contratou o Guilherme, agora vai contratar o Marquinhos. Dudu Cearense. Vai contratar o Cearense. Pô, calma, espera um pouco, sabe? Vai gastando, gastando, gastando. E aí não tem resultado. É. Porque eu não vi o Atlético Mineiro ser campeão brasileiro até agora. Eu também não. Aliás, só viu o Atlético. Aliás, ninguém Mineiro. Viu, né? Porque faz 40 anos que isso aconteceu. É, só a senhorita Cuenca que viu. Não fale assim. Eu falo. Falo. Não fale. Falo não, ele fale. É um lixo humano. Não fale assim. Não fale assim. Tá bom. Vamos ser uma pessoa de paz. Você acabou de pedir paz e... Sabe? E eu tenho uma resposta aqui pro... O Pedro Luiz Cuenca, que perguntou o seguinte, que se a gente acha que o Kraut pode marcar no jogo de volta contra o Real Madrid. O Kraut, que é atacante do Tottenham, que foi expulso, né? Quando foi expulso, não joga no segundo jogo, avar, né? E, então eu queria falar uma coisa com o Pedro Luiz Cuenca. Eu queria falar que ele é um viado, que ele calha a boca, tá entendendo? Que isso? Porque o Arsenal nem nas quartas chegou. Então que ele fique na dele. Se ele fosse homem o suficiente, ele vinha aqui no podcast e falava na minha cara. E é ratinho! Tá entendendo? Tô chamando pra briga mesmo. Chamou pro pau! É. Que isso, rapaz? Pô, como é que o cara me zoa assim, velho? Totter é Totter, velho. A gente ainda vai virar esse confronto aí pra cima do Real Madrid. Vamos ganhar por 5-1. Não, 5-1 não, vamos ganhar 5-0. Não, vai ser 5-1, mas é o que você disse. Não, vai ser, não, se for 5-1, no moral, se for 5-1, eu desisto, velho. Não, já pensou? Tá lá o Tottenham ganhando de 5-0, tá o Super Joia, aí alguém cruzou uma bola na área do Tottenham, gol contra, puta, tipo, aos 89 nossa. Do segundo tempo. Não, nossa. O pior vai ser, tipo, ganhando de 5-1. Tem um pênalti no último lance do jogo, o Cabu vai bater e chuta pra fora. Não, daí o Van der Vaart, tipo, toda a raiva que ele tem. Não, mas o Van der Vaart deve sair durante a partida. Com certeza. E o Bale também deve sair porque ele é pipoqueiro. Ih, rapaz. Pipoqueiro, o Bale é pipoqueiro. Não é não, pô, fala isso não. Ah, rapaz, o sono tá começando a tomar conta. Então, podemos estar encerrando? Poderemos estar encerrando após escutarmos um pouquinho a vinheta da Champions. Correto? Sim. Que isso, velho? Enfim, escutamos um pouquinho da vinheta da Champions. E agora, Fagner Moraes, despeça. Bom, foi um prazer, né? Gravar esse podcast especial sobre a Liga dos Campeões. E aí, vamos escutar a moto voltando aí. Não, é um carro dessa vez. Ah, agora é um carro do vizinho aqui da... Deixa eu ver. Da esquerda. Um carro do vizinho da esquerda. Pode crer. Bom, enfim, foi um prazer gravar novamente esse podcast, que é simplesmente sensacional. Alô. Com... com um integrante chamando o outro de viado, assim, chamando pra... Um negócio sensacional. Bom, e terça-feira, né, nós vamos gravar o podcast sobre a rodada dos campeonatos estaduais. Vamos comentar acerca dos assuntos pertinentes do final de semana. Isso aí. Isso aí. Antes de tudo, antes de mais uma finalização, né, do podcast Mídia da Bola. Sei que não é muito do assunto, né, mas queria deixar aí mais uma vez a hashtag Louco Abreu Democrata para essas duas rodadas finais. Ah, não, mas essas duas rodadas finais não dá. Mas o planejamento para 2011 já se iniciou. Se Deus quiser, vamos... 2011? Para 2012 já se iniciou. Obrigado, Fagner Moraes. E se Deus quiser, vamos ficar na primeira divisão. Aliás, módulo 1, né? E traremos o Louco Abreu para a temporada 2012. Então, você apoia, Fagner? Sim. Hashtag Louco Abreu no Democrata 2012. Exatamente, aumentou, isso. Né? Exatamente. Mas o problema é que não vai caber mais em uma hashtag só, né? A gente vai ter que colocar Louco Abreu no Democrata em outra hashtag 2012. Não, tem que pôr tudo junto. Obrigado. Legal. Louco Abreu no Democrata 2012. Coube. Coube. Beleza, então. É isso aí. Nossa, fecha a boca, velho. Fica postejando no meio do podcast. Peço desculpas aí aos telespectadores pelos programas técnicos. Não, problemas físicos. Obrigado. E mentais, né, do apresentador. Não, isso aí, pô, são estratégias, assim, de risos, né? Porque muitas pessoas caracterizam aí a Mídia da Bola como muito bacana, né? Pela nossa reverência, nossa alegria e tal. E a gente acha muito bacana também, né? Por isso que a gente faz assim. É ou não é, Fagner? Sim. E a respeito do meu tweet, que eu coloquei aqui no Twitter, Zé Luiz no Barcelona, o senhor Messias Borges disse o seguinte: só lá ouvimos essas pérolas. Exatamente. Só no podcast do Mídia da Bola vocês ouvem assim, as maiores invenções, assim, espetaculares do mundo. É ou não é, Fagner? É, tipo, uma boa também seria o Keyson no Santos, né? Exatamente, boa. Fábio, muito inteligente, Fábio, sério. Sério mesmo. Mas enfim, estamos alongando aí muito e vamos nos despedindo. Obrigado mais uma vez aí para você que nos acompanhou, teve muita paciência e nos escutou. É, até rimou, viu? Nossa senhora. Já dá para você montar uma banda de repente, velho. Tu, tá. Obrigado a você que nos escutou e que nos escutou e isso rimou. É. Nossa. Yo. Oh. Então, um abraço, galera. E até terça que vem, né? Às quarta a gente deve colocar aí no site o podcast 27, né? Da semana que vem será o podcast 27. Então, sim. Um abraço a todos vocês. E até a próxima. Valeu. Um abraço.